Está entrando no ar? Bate-papo musical. Produção e apresentação, Marcos Angel. Olá, amigos. Bom, e amigas também, né? Estamos de volta essa semana com mais um bate-papo musical. E, como sempre, procuro trazer o melhor da música popular brasileira, o melhor daquele repertório que já não ouvimos mais nas rádios comerciais, nas rádios convencionais. E, em particular, hoje é um repertório especificamente feminino, ou seja, um repertório com músicas com nome de mulheres, homenageando a todas as mulheres pelo dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, um dia que deve ser reverenciado pela luta, né, pelo que aquele grupo de mulheres fizeram e deixaram como exemplo para que essas mulheres hoje, tanto aqui quanto em qualquer parte do mundo, alcancem seus objetivos, alcancem seus sonhos e não sejam mais submissas como outrora. Vamos então ao nosso programa de hoje, que temos com mulheres também participando dos quadros do programa. Ana Paula com o Cantinho das Letras, trazendo a dica de mais um bom livro. Temos ainda a Denise Braga, nutricionista, com o nosso Papo Nutritivo. Este Papo Nutritivo vai também, a exemplo de todo o programa, falar da mulher. Um Papo Nutritivo específico, digamos assim, para a mulher. A nutrição feminina, que tem particularidades, não tem jeito. Somos homens e mulheres, seres humanos, mas temos particularidades, isso aí faz parte também da natureza humana. Então, a Denise vai nos trazer hoje algumas dessas características, essas particularidades a nível de alimentação, a nível de nutrição. Vamos então abrir o nosso encontro de hoje com Orlando Silva cantando do Pixinguinha, Rosa, e Biafra cantando de Luiz Eduardo Fará, Helena. Graciosa estátua majestosa do amor, por Deus esculturada e formada com ardor, da alma da mais linda flor, de mais ativo olor, que na vida é preferida pelo beija-flor. Se Deus me for é tão clemente aqui neste ambiente de luz, formada numa tela deslumbrante e bela, o teu coração junto ao meu lanceado, pregado e crucificado sobre a rosa e a cruz do arpante feito teu. Tu és a forma ideal, estátua magistral, alma perenal do meu primeiro amor, sublime amor. Tu és de Deus a soberana flor, tu és de Deus a criação que em todo o coração sepultas o amor. O riso afeador em sândalos olentes, cheios de sabor, em vozes tão dolente como um sonho em flor, és lá te estou.

com suas sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais, pedidos musical para o nosso especial do mês e também para o envio da sua gravação, da sua voz, também, se você quiser fazer um pedido musical ao vivo, é o batepapomusical1@gmail.com. Na sequência, continuando a nossa homenagem às mulheres, vamos ouvir com Elis Regina Madalena, de Ronaldo Monteiro e Ivan Lins, e Dick Farney, de Dorival Caymmi, Marina. Arrisca num convite que o nosso amor existe, forte ou fraco, alegre ou triste. Madalena, o meu peito percebeu que o mar é uma gota comparado ao pranto meu. Certa, quando o nosso amor desperta, logo o sol se desespera e se esconde lá na serra. Se arrisca num palpite que o nosso amor existe, forte ou fraco, alegre ou triste. Nosso amor existe, forte ou fraco, alegre ou triste. Marina morena, Marina, você se pintou. Marina, você faça tudo, mas faça um favor. Não pinte esse rosto que eu gosto e que é só meu. Marina, você já é bonita com que Deus lhe deu. Marina, morena, Marina. Me aborreci, me zanguei, já não posso falar. E quando eu me zango, Marina, não sei perdoar. Eu já desculpei muita coisa, você não arranjava outro igual. Desculpe, Marina morena, mas eu estou de mal. Marina, aborreci, me zanguei, já não posso falar. E quando eu me zango, Marina, não sei perdoar. Eu já desculpei muita coisa, você não arranjava outro igual. Desculpe, Marina, morena, mas eu estou de mal, de mal com você, de mal com você. E no programa Bate-Papo Musical, Cantinho das Letras, com Ana Paula Ruas. Olá, ouvintes! Mais uma vez, sejam bem-vindos ao Cantinho das Letras. E hoje eu trouxe para vocês o livro As Brasas, escrito por Sandor Marai. Sandor Marai nasceu no ano de 1900 em Kassa, atualmente conhecida como Košice, localizada na Eslováquia. Poeta e dramaturgo, em seu currículo constam 46 obras, em parte romances. Em 1948, o autor deixou seu país por não concordar com a implantação de um governo comunista. Residiu na Suíça, na Itália e na França, e no ano de 1979 fincou raízes em Santiago, Estados Unidos. 10 anos depois, infelizmente, comete suicídio. E As Brasas é o seu primeiro livro a ser editado no Brasil. Em seu castelo na Hungria, o general Henrique, de 75 anos, recebe a notícia de que seu antigo e inseparável amigo de infância e juventude, Conrad, está na cidade e deseja visitá-lo. Eles já não se veem há 43 anos e 43 dias, para ser mais exato. O general contou cada um desses dias desde a abrupta e incompreensível separação. Na verdade, Henrique acredita mesmo que só continuou vivo porque sabia que esse encontro aconteceria. Na véspera do dia em que o general e Conrad se viram pela última vez, um episódio tão inesperado quanto surpreendente envolve os dois amigos durante uma caçada. Pelo menos esta é a forte impressão de Henrique. Teria mesmo seu amigo pensado em um ato tão irreparável? E por que não consumou? Tudo alucinação? Não, o general sabe que algo muito grave aconteceu, ainda que não consiga precisar o quê. Algo que muda profunda e definitivamente a vida dos dois amigos. Durante o tempo em que estiveram afastados, Henrique não conseguiu deixar de ruminar em nenhum momento o enigma daquele dia fatídico e tudo o que decorreu a partir dele. Tão sozinho quanto incansável, o general busca respostas. Quer descobrir o que realmente aconteceu e o porquê do ocorrido. Apenas uma única pessoa pode lhe dizer a verdade, Conrad. E eis que agora, no fim da vida, chega o momento do confronto a tanto esperado. E esse confronto vai desengrenar de uma vez por todas a existência estacionada dos dois amigos. Para tanto, o general pede que prepare um jantar de gala para seu único convidado, e talvez para prosseguir do ponto em que havia deixado suas vidas em suspense. Procura reconstituir com rigorosa minúcia o ambiente em que se encontraram pela última vez. No mesmo castelo, no mesmo salão, na mesma sala de jantar. Apenas um detalhe desfalcará da perfeita reconstituição. Cristina, a falecida esposa do general. Não vou me alongar para não revelar demais a quem tem interesse no livro, mas o ajuste de contas entre Henrique e Conrad é um dos textos mais belos que já tive a oportunidade e o prazer de ler. A forma coerente com que o general fala da amizade é impressionante. E, ironicamente, quanto mais ele esmiúça esse sentimento, menos temos certeza do que ele pode significar. Em sua obsessão por respostas, Henrique atravessa a madrugada inquirindo quase impiedosamente seu convidado. Ele é tão insistente que mal dá a chance a Conrad de dizer o que gostaria de ouvir, se é que pretendia mesmo ouvir o que já não soubesse. Apesar da história se passar no início do século XX e do romance ter sido publicado em 1942, o livro continua atualizadíssimo, pois aborda como temas a amizade, o amor e a honra. Sentimentos que sabemos bem não se deixam aprisionar pelos caprichos do tempo. Amigos, quem puder, não deixe de ler o livro, que para mim é um tratado sobre a amizade. E o Cantinho das Letras fica por aqui. Se você se interessou pelo livro, quer enviar dúvidas, críticas e sugestões, escreva para batepapomusical1@gmail.com. Um beijo a todos e até a próxima semana. Essa foi a Ana Paula Ruas com mais uma dica de um bom livro, tenho certeza, para você. E você também vai ler esta semana e aguardar ansiosamente a próxima dica na semana que vem. Na sequência, vamos ouvir com Demônios da Garoa, Iracema, do Adoniran Barbosa. Bate-papo musical. Comunicando, Marcos Angelo. Mais eu te vi, Iracema, meu grande amor, foi embora. Chorei, eu chorei de dor, porque Iracema, meu grande amor, foi você. Iracema, eu sempre dizia, cuidado ao atravessar essas ruas. Eu falava, mas você não me escutava, não. Iracema, você atravessou outra mão. E hoje ela vive lá no céu. Ela vive bem juntinho de Nosso Senhor. E lembrança guardo somente suas meias. Iracema, eu perdi o seu retrato. Iracema, faltava 20 dias para nosso casamento, que nós ia se casar. Você atravessou a rua São João, vem um carro, te pega, escreve, te pincha no chão. Você foi paciência, chofé não tive cor, Iracema. Paciência. E hoje ela vive lá no céu. Ela vive bem juntinho de Nosso Senhor. De lembrança guardo somente suas meias e seu sapato. Iracema, eu perdi o seu retrato. Balaio lá, laio, laio, laio. Grandes Encontros.

choro. Você nem liga a minha aflição, porque é uma mulher sem coração. Embora você não me ame, meu bem, eu continuo a lhe amar com fervor. Meu destino é sofrer por alguém. Eu sou muito infeliz, meu amor. A mulher que eu adoro, por sua causa é que eu muito choro. Você nem liga a minha aflição, porque é uma mulher sem coração. Embora você não me ame, meu bem, eu continuo a lhe amar com fervor. Meu destino é sofrer por alguém. Eu sou muito infeliz, meu amor. Ouvimos com Moreira da Silva, Hilda, de Aidan Carvalho e Barros Filho. E com Silvio César, do Ed Lincoln e do Silvio César, Mônica. Agora quem homenageia a mais uma mulher é o Chico Buarque com Januária. A composição é dele. Toda gente homenageia Januária na janela. Até o mar faz maré cheia pra chegar mais perto dela. O pessoal desce na areia e batuca por aquela que malvada se penteia e não escuta quem a quem madruga sempre encontra Januária. mesmo sol quando desponta logo após os lados dela. Ela faz que não dá conta de sua graça tão singela. O pessoal se desaponta, vai pro mar, levanta a vela. Dá pra dar, dá pra dar, dá pra dar. Toda gente homenageia Januária na janela. Até o mar faz maré cheia pra chegar mais perto dela. O pessoal desce na areia e batuca por aquela que malvada se penteia e não escuta quem apela. Quem madruga sempre encontra Januária na janela. Mesmo só quando desponta, logo aponta os lados dela. Ela faz que não dá conta de sua graça tão singela. O pessoal se desaponta, vai pro mar, levanta a vela. Dá pra dar, dá pra dar, dá pra dar. Papo Nutritivo com Denise Braga. Para comemorar o Dia Internacional da Mulher, hoje eu vou trazer o nosso Papo Nutritivo algumas dicas de como melhorar a saúde feminina. Me cansei de lero, lero. Dá licença, mas eu vou sair do sério. Quero mais saúde. Me cansei de escutar. Nós mulheres temos as necessidades nutricionais diferenciadas das dos homens, por questões fisiológicas como hormônio, gestação, menopausa, menstruação, enfim, dentre tantos motivos. E quando a mulher começou a conquistar o seu espaço na sociedade, tendo direito a estudar, a trabalhar normalmente como os homens, associada ainda às atividades domésticas, então pode observar que desde lá da década de 70 para cá, a mulher vem aumentando também o nível de estresse, a alimentação está muito modificada, o sedentarismo aumentou, tudo isso por conta da modernidade, por conta da jornada de trabalho, enfim, alguns pontos determinantes que fazem com que a alimentação da mulher necessite de uma maior atenção, tanto na qualidade quanto na quantidade. Eu sei que agora eu vou é cuidar mais de mim. E aqui podemos listar alguns alimentos e nutrientes específicos que vão estar fazendo toda a diferença na saúde feminina. Ômega 3, com o nome científico de ácido linolênico, é considerado como uma gordura boa e essencial para a manutenção da saúde. O seu consumo está associado à diminuição dos níveis de colesterol e triglicerídeo. E estudos mais recentes também vêm demonstrando que o ômega 3 pode inibir a formação de câncer de mama, assim como prevenir doenças coronarianas nas mulheres. Encontramos ômega 3 em peixes como sardinha, arenque, cavala e salmão. além das outras fontes vegetais, como linhaça, semente de abóbora e azeite de oliva. Vitamina E, um potente antioxidante, capaz de combater os radicais livres, que são responsáveis pelo envelhecimento da pele, câncer, artrite e doenças autoimunes, como diabetes e lúpus. Uma das funções dessa vitamina é diminuir os riscos de doenças coronarianas, já que ela diminui o efeito do colesterol ruim, que é o LDL. A vitamina E também participa diretamente do transporte e produção dos hormônios sexuais. Você é o doce que eu mais gosto, meu café completo, a bebida preferida, o prato predileto, eu como e bebo do mesmo... Selênio é um notável mineral encontrado na castanha do Pará, frutos do mar, aveia, carnes vermelhas e aves. Uma alimentação contendo selênio pode ajudar na prevenção do câncer de mama, doenças cardíacas, artrite e envelhecimento precoce. Também auxiliando na mudança de humor, na depressão, na TPM, fadiga, ansiedade, sono e no controle do apetite. Cálcio. Presentes nos leites e derivados, a sua ingestão deve ser de 1.000 a 1.200 miligramas por dia em mulheres de 18 a 40 anos. Já no período da menopausa, a mulher deve consumir 1.500 miligramas ao dia. O cálcio pode prevenir a obesidade e a síndrome metabólica, também a osteoporose. Atua também nas transmissões dos impulsos nervosos e contração muscular. Uma dica para a gente poder alcançar mais facilmente essa meta é consumir laticínios mais concentrados, como os queijos, pobres em gorduras e ricos em proteína. E para a melhor absorção do cálcio nos ossos, é necessário tomar sol no período recomendado pelos dermatologistas. E por último, e não menos importante, água e fibras. Possivelmente por questões hormonais, nós mulheres sofremos muito mais com o intestino preso do que os homens. Então, para facilitar e ajudar nesse trânsito intestinal, devemos comer bastante frutas, verduras e legumes. Fontes de fibras insolúveis, que são responsáveis pela varredura do nosso intestino, e as solúveis, que se agregam às moléculas de gordura, impedindo assim a sua absorção. Mas para isso devemos tomar no mínimo 2 litros de água, porque senão as fibras têm efeito contrário, prejudicando ainda mais o intestino preso. O consumo de água, além da hidratação, ajuda a eliminação das toxinas, deixando a nossa pele mais bonita, e também auxilia no tratamento da celulite. Não sei que intensa magia teu corpo irradia, que me deixa louco assim, mulher. E esse foi o meu papo nutritivo de hoje, desejando a todas um feliz Dia das Mulheres, com muita saúde feminina e muitos beijos cor-de-rosa. Tchau! As informações aqui contidas são de caráter coletivo. Para consultas pessoais, procure seu nutricionista. Bate-papo musical. Comunicando, Marcos Rangel. Essa foi a Denise Braga trazendo mais uma dica de nutrição, nosso papo nutritivo. Para as mulheres, né? Como eu falei no começo, são características diferentes, fisiológicas, e então as carências alimentares e nutritivas são, com certeza, outras também. Se você tem alguma dúvida de nutrição, mande e-mail para batepapomusical1@gmail.com e a Denise vai esclarecer então a sua dúvida num dos próximos programas. De Antônio Almeida e Dorival Caymmi, Dora Alice canta João Gilberto. E Tom Jobim, Luísa dele. Dora Alice, o bem que lhe disse, amar é tolice, é bobagem, é ilusão. Eu prefiro viver tão sozinho ao som do lamento do meu violão. Se eu bem que lhe disse, olha essa embrulhada em que vou me meter. Agora, amor, Doralice, meu bem, como é que nós vamos fazer? Doralice, eu bem que lhe disse, amar é tolice, é bobagem, é ilusão. Eu

Dora, rainha Cafuza de um maracatu. Te conheci no Recife dos rios, cortados de pontes, no bairro das fontes coloniais. Pra ver meu bem passar, oh, Dora, agora no meu pensamento eu te vejo requebrando pra lá, ora pra cá, meu bem. Da banda militar tocam para anunciar. Eu, minha dor agora vai passar. Quebra nem dança melhor do que tu, Dora, rainha do frevo e do maracatu. Ninguém requebra nem dança melhor do que tu. Vai, Lina. E assim fechamos mais um bate-papo musical. Eu quero agradecer a você que esteve comigo até agora. Quero convidá-los a estarmos juntos na próxima semana com mais um bate-papo musical. Quero convidá-los a divulgar o nosso programa, a nossa emissora. Quero convidá-los ainda a participar com suas sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais, com sua lista de músicas para o nosso especial do mês. Sim, agora você que faz o último programa de cada mês. Manda pra gente pelo batepapomusical1@gmail.com a sua lista de 12 músicas e a gente então vai tocar e compartilhar com os nossos companheiros, com os nossos ouvintes, esse teu gosto musical, essa tua lista musical, ok? E esse mês de março, já participando com a gente, o Leniro Alves. Será então o repertório do Leniro Alves na última semana de março, que vai cair ali coincidentemente com o feriado da Páscoa da Semana Santa. Então, mais uma vez a você, mulher, a quem foi dedicado esse programa de hoje, parabéns, muita luta há de vir ainda, não desistam. As conquistas são feitas de guerras, de luta, de batalha. E vocês conquistaram muitas coisas e ainda há outras tantas a conquistar. Parabéns a todas vocês. Até a próxima semana. Fiquem com Deus. Adeus. Estou indo embora. Não posso ficar nem mais um minuto com você. Bye. É. Bye. Bye. Aham.